Bom dia, Gol 1995, necessito de chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no verbo 1-2. No 804, identifique, chegada bom, desce para o nível 050. 1995, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés e informe no localizador. 804, desça para 3000, ajuste no 012. 2012, voo 804. Adiantan 3597, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés. Ajuste 1012. Está autorizado ao final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia, desça para 2000 pés e informe no localizador. 72000, chamar ao localizador, autorizado o procedimento, voo 104. Estabilizou, LF, Gol no 995. Gol no 995, chame a torre 1895, chama o bote. 1895, César. Torre Salvador, bom dia. Gol no 995, está estabilizado e LF, pista no zero avistado. O 995, livre pouso, variável com 59. Livre pouso, pista no 995. Federal 9970, identifique chegada Mari, desça para o 050. Bom dia, gol 1897, identifique chegada Bonf, desça para o 060. Federal 9970, como é esse controle? O número 5 reduza para 259. ILS, gol no 804. Gol no 804, torre 11895, tem bom posto. 895 a torre, 804, bom dia. Torre, gol no 804, Simbra, baixou e checou, bom dia. 7, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece no 012, informe no localizador, está autorizado ao final do procedimento. Direita, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03995. 7, autorizado ao final do procedimento, desça para 2 mil pés. 2.357, autorizado. Não, 10 para 03, não. Chegou no 705, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Gol no 897, desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. localizou no setor aqui agora, o 3597, solicita para hoje dia Serra. O perfil da chegada do 3597? Nós temos uma outra ponta? Confirme, então 3597? Vai bater o perfil, confirma o número do 3597 da ponta. É o número 1. Gente, tá visual, não pode mais dizer, senhor? Negativo. Ok, perfeito. Dá 3597. Pronto, voltou 667. Rodrigo, no 607, identifique, chegada bom, fixa para 5 mil pés. O ajuste no 012. Rodrigo, sacargo 6570, identifique, chegada Mário, desça para o nível 060.